de Ed nas teclas. Sete cantos com voz, Capita Produções. Tô impressionado com essa mina, sua boca está me insinuando. Contempla a proteção divina, me elucida, me amando. Me faz sentir calafrios com as estações. Transcende a brisa do vento e suas vibrações. Foram poucos minutos pra acontecer. A química bateu, a gente ficou. Eu paro na favela, lá zona sul. Foi aí que o favela se apaixonou. A peça fundamental que falta em mim. Sei que quando eu conto, eu te vou lá. Deixar acontecer naturalmente. Mulher, que me deixa na ponta do pé. Que me deixa na ponta do pé. Que me deixa na ponta do pé. Na favela te boto legal. Na favela te boto legal. Na favela te boto legal. Na ponta do pé, que me deixa na ponta do pé. Anormal, na favela te bota legal. Na favela te bota legal. Na favela te bota legal. André CDs, o moral de Bicoara.